Antes de tudo, você deve ter certeza do que você está fazendo. Certeza e firmeza. Eu tenho certeza da minha concepção. Eu tenho firmeza da minha convicção. Você tem que ter certeza que seus atos estão partindo de suas ideias. E não que você seja manipulado pelas ideias veiculadas pela sociedade. Minha mente ou toga? É mesmo que você recebeu uma patada de cabeça baixa. Valeu. Mas se você mesmo tem a sua concepção, eu tenho certeza da minha concepção. Eu tenho firmeza da minha convicção. Eu tenho certeza da minha concepção. Eu tenho firmeza da minha convicção. Minha mente otorga toda a minha vida e meu rumo. E por isso mesmo as consequências eu assumo. Minha sensibilidade é imperante e meu altruísmo é constante. Eu tenho certeza da minha concepção. Eu tenho firmeza na minha convicção. Eu tenho certeza da minha percepção. Eu tenho certeza da minha convicção. A coerência é salutar.